Ela vem com flores nas mãos, ela tem esmeraldas no olhar. Ela sabe o que quer e como conseguir, e a todos sabe encantar. Tem um sorriso incomum e sabe que é capaz de seduzir e enganar. Na areia eu fiz um castelo de sonhos para o meu amor. Na areia eu vi meu castelo ruim depois de um vendaval. Estou tão só. Ela entende o que nunca falei. Ela sabe o que existe em mim. E ela vem de um lugar que nunca conheci, mas juro que já estive lá. Ela é o meu amor. Eu nunca imaginei que poderia encontrar. Na areia eu fiz um castelo de sonhos para o meu amor. Na areia eu vi meu castelo ruim depois de um vendaval. Estou tão só.